A paz e a graça do Senhor, queridos. Amém. Deus nos abençoe nessa noite. Antes de começarmos a exposição da palavra, dizer para vocês que o que eu vou usar essa noite para falar sobre arrependimento, além do Catecismo Maior e da nossa confissão de fé, eu usei esse livro, que é um livro de Thomas Watson, que fala sobre a doutrina do arrependimento, da leitura PES. É um livro fantástico, ele vai falar sobre os passos do arrependimento. E ele mostra como nós compreendemos a verdade de Deus, o pecado, como caímos em si, né, a partir do poder do Espírito Santo e da compreensão da verdade de Cristo. Tá bom? Dito isso, dizendo o que eu vou usar, né, abra sua Bíblia comigo. O Salmo 51, que é um salmo muito conhecido. Fiquei muito em dúvida entre o 32, o 38 e o 51. Mas eu acho que esse se encaixa perfeitamente no que eu quero falar hoje. Salmo de Davi. Eu vou ler apenas o verso de número 1 e depois eu vou citar vários versículos desse salmo. Diz assim a palavra de Deus, verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos, ó Pai bendito e santo, nos faça compreender a tua vontade, ó Deus. Que o Senhor nos faça ver a tua glória nessa noite. Nos dá a compreensão, a doutrina do arrependimento, mas principalmente nos dá arrependimento verdadeiro ao nosso coração. E a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Primeiro, deixa eu falar para vocês do contexto que esse salmo foi escrito. O contexto dele está em 2 Samuel, capítulo 12, e fala sobre do pecado contra Betseba. Sobretudo, a base geral desse texto está no profeta Natan falando com Davi que ele tinha literalmente roubado uma ovelha de um homem que tinha uma única ovelha. Ele usa uma parábola dizendo que existia um homem muito rico que tinha muitas ovelhas. E chegou um homem muito importante na cidade e ele decidiu fazer um churrasco. E ele diz assim, eu não vou usar nenhuma das minhas ovelhas e toma a única que o outro tem. Aí Davi, quando ouve isso, ele se indigna e diz, olha, esse homem merece ser morto. E Natan, como um bom profeta de Deus, olha nos olhos de Davi e diz, esse homem é você, Davi. Você matou Urias e você tomou a esposa dele. E Davi cai em pranto. E a oração de Davi, se colocando diante de Deus, é esse texto aqui, o Salmo 51. Thomas Watson vai dizer que arrependimento é uma graça do Espírito de Deus, por meio da qual um pecador é humilhado em seu íntimo e transformado em seu exterior. Ou seja, arrependimento verdadeiro é quando dentro do meu coração, eu sou tomado pelo Espírito Santo de Deus, eu compreendo a minha falha, eu compreendo o meu erro e transformo a minha vida de tal forma que essa verdade, esse arrependimento é visto exteriormente na minha vida. Para que vocês tenham ideia, arrependimento é quando você consegue ver o seu pecado, é quando você reconhece quem você é, é quando você cai em si. É quando o profeta Isaías, no capítulo 6, ele vê a glória de Deus e ele diz, ai de mim, que sou pecador. É quando você tem a consciência de pecado, é quando você tem a consciência de erro. E foi exatamente o que aconteceu com Davi. Quando, alertado, perceba que Davi estava vivendo a vida dele continuamente até ser confrontado pelo profeta Natan. Então ele percebe o seu pecado. Então ele cai em si e clama a Deus, e pede a Deus perdão. Irmãos, o arrependimento ele é tão importante, está tão ligado dentro da estrutura da doutrina, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, que João Batista ele começa pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento era necessário para entrar no reino dos céus. O arrependimento está ligado a reconhecer Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, a reconhecer Jesus como Deus encarnado e a olhar para si mesmo e reconhecer-se pecador. Perceber a necessidade de morrer em Cristo para ressuscitar em Deus. Arrependimento está tão ligado à palavra de Jesus Cristo que o próprio Senhor Jesus disse: eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Essa palavra arrependimento no grego significa mudança de concepção, significa mudança de ponto de vista referente a si mesmo e referente a Deus. Observem que arrependimento está ligado à mudança de atitude pessoal, perceber o seu erro e mudar, abandonar as velhas práticas ou o erro, ou está ligado à própria pessoa de Deus, quando você reconhece que Deus é soberano, Deus é Senhor, Deus é o Deus glorioso, e você, em resposta a ter conhecido esse Deus tremendo, você se humilha e se arrepende de quem você é para viver em novidade de vida. Então, a linguagem é sempre dessa mudança de ponto de vista, de mudança de mente, compreensão do pecado. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber exatamente a primeira coisa que ocorre com Davi, é que o arrependimento verdadeiro, ele reconhece o seu pecado. Quem se arrepende verdadeiramente, reconhece os seus pecados. Veja comigo os versos de 1 a 3, leiam, por favor. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Olha só, Davi pede para ser lavado e purificado, e ele diz: eu conheço as minhas transgressões. Observem que ele tinha transgredido contra Deus e estava quieto em silêncio. O profeta vai até ele e diz: você pecou, Davi. Aqui ele olha e diz: olha, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Observem que Davi, ele clama a Deus. Ele pede a Deus uma mudança. Quando você olha, por exemplo, a vida de Zaqueu, você percebe um testemunho público imediato, quando ele diz assim: se eu prejudiquei alguém, eu vou restituir. A ideia de olhar para si mesmo, a ideia de um autoexame, a ideia de perceber o seu próprio erro. E é o primeiro ponto de Thomas Watson. Ele vai dizer que a percepção do pecado é justamente a primeira parte do remédio de Cristo. É quando é aberto os nossos olhos. É quando observamos a importância do arrependimento. É o próprio filho pródigo, quando ele cai em si e se vê pecador. Ele olha e diz assim: olha, eu sou um pecador. Eu preciso voltar para a casa de meu pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o meu pai. A linguagem é sempre de cair em si, de perceber o seu erro. No verso 4, Davi diz: pequei contra ti, Deus, contra ti somente. Arrependimento verdadeiro nos faz perceber algo importante, queridos. Nós não pecamos somente contra a pessoa. O pecado de Davi contra Betseba e Urias ofende a Deus em primeiro lugar. A relação sempre primeira é com Deus. Então, Davi, caindo em si, ele percebe o quanto ele ofendeu a Deus e ele entra em tristeza. É o segundo ponto de Thomas Watson. Primeiro, eu reconheço, eu percebo o meu pecado, e segundo, eu me entristeço por esse pecado. No Salmo 38, verso 18, Davi diz assim: suporto tristeza por causa do meu pecado. É a linguagem que nós temos quando nós nos entristecemos pelo poder do Espírito Santo que nos faz ver o nosso erro, a nossa falha, e a gente se sente triste. É por isso que é o momento de contrição no momento do culto. Quando você se coloca diante de Deus e fica contrito, você se derrama diante do Pai e sente tristeza caso você tenha pecado. O pai da igreja, Ambrósio, ele chamava essa tristeza de amargura da alma. Essa palavra hebraica, que se traduz por ficar triste, significa ter a alma crucificada. A ideia aqui é que o verdadeiro arrependimento me faz sofrer com a minha falha. Se você parar para pensar, uma pessoa que está com a mente cauterizada, ela não sente mais tristeza por causa do pecado. Ela não sente em momento algum arrependimento. Ele erra continuamente, em momento algum ele sente tristeza por causa do pecado. Zacarias, no capítulo 12, ele vai dizer o seguinte, o profeta Zacarias: olharão para aquele a quem traspassaram e chorarão. A ideia é que eu fico tão triste quando eu erro, porque eu olho para o meu Senhor crucificado e vejo que ele morreu por mim para que eu vivesse novidade de vida e eu ainda assim não vivo. Continuo no erro. Isso deve trazer ao meu coração profunda tristeza. Observem que jamais essa tristeza pelo pecado pode ser superficial, algo superficial. Ou seja, essa tristeza que eu sinto quando eu falho é uma agonia santa. A Escritura chama de quebrantamento do coração. Verso 17, olha o que Davi diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. A linguagem aqui é que o meu coração ele está triste diante do Senhor por causa do meu pecado. Não é o pecador contumaz que erra, volta, erra ou continua, mas não se entristece pelo seu erro. E observe, só há arrependimento quando eu mudo a atitude. Se eu não mudar a minha atitude, não há arrependimento. Essa é a linguagem da Escritura. Quando eu não volto atrás, não há arrependimento, não há coração contrito. É como se Natan dissesse: este homem é você, Davi. E Davi dissesse: ah, foi eu mesmo, é verdade, eu tomei a mulher dele. Ah, mas isso mesmo, ele não prestava, eu mandei matar, não tem problema nenhum. A vida continua. Você entende? Como se no coração dele dissesse: eu fiz o que era certo, eu fiz o correto. A linguagem bíblica não é essa. A linguagem é que eu me quedo aos pés do Senhor. A tristeza ocorre porque nós ofendemos a Deus em não cumprir o seu mandamento, em não cumprir a sua vontade. Não é algo humano. É uma ação direta do Espírito Santo no coração daquele que ama e vive para Deus. Observem que Thomas Watson ele está certo. Primeiro a gente entende e percebe o pecado, depois nós nos entristecemos e depois nós confessamos o erro. Passamos para o ato de confissão, porque agora eu compreendo o meu erro, eu entendo que falhei. Olha, Davi, verso 4. Pequei contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneiras que será tido por justo. Deus é justo no seu falar e puro no seu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi não vê somente o erro ali, aquele erro que ele teve contra Urias e Betseba. Ele olha que ele tem uma vida de pecado, mais do que isso, ele diz: eu nasci pecador. Eu nasci longe de Deus. Eu preciso confessar o meu pecado. Gregório Nazianzo, patriarca de Constantinopla, do século IV, ele diz o seguinte, ele chama a confissão de um bálsamo para a alma ferida. É quando você sofre por causa do seu erro, é quando você sofre por causa das suas falhas e você se coloca diante de Deus e confessa o seu pecado. Davi vai dizer no Salmo 32, verso 3, enquanto calei os meus lábios, envelheceram os meus ossos. A ideia de sofrimento profundo quando eu não confesso o meu pecado, quando eu não me coloco diante de Deus e confesso o meu erro, a minha falha. Enquanto eu não confessar, enquanto eu não mudar de atitude, o bálsamo de Deus não é derramado. A minha alma não é sarada, a minha alma não é curada. Observem que o verdadeiro arrependimento é uma confissão autoacusadora. Ele diz, pequei contra ti, Deus. A linguagem do filho pródigo voltando para casa, a sua consciência te acusa e isso é algo atormentador. Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, diz o filho pródigo. A ideia de que aquilo estava consumindo o coração dele, ele precisava voltar para casa. Ele precisava confessar ao pai que ele tinha errado. Ou a consciência não fica em paz. E aí vem a outra parte que é extremamente interessante no livro de Thomas Watson. Ele diz, aí vem a vergonha pelo pecado. A vergonha do pecado me afasta da igreja. Você lembra do que aconteceu com Adão e Eva na queda? Após pecar, eles se escondem de Deus. E aí, quando a gente peca e a igreja sabe, a gente fica com vergonha de a igreja, com vergonha das pessoas, com vergonha de Deus. A linguagem é que a gente sofre mesmo. Olha o verso 9. Davi diz assim, esconde o rosto dos meus pecados, Deus. Ou seja, eu quero me esconder de ti, eu não quero que você me olhe. Esconda o seu rosto, Deus. Não veja a minha falha. Como é que Deus não pode ver? Aqui é a vergonha de Davi. Olha o verso de número 11. Ele diz assim, não me repulses da tua presença, Deus. Aqui é a vergonha de Davi. Deus vai me mandar embora. Deus vai me tirar da presença dele porque eu estou sujo. Aqui é quando nós sentimos profundamente no coração arrependimento. Ninguém lá fora, ninguém fora de Cristo tem uma concepção dessa. Ninguém. A única pessoa que traz isso ao nosso coração é o Espírito Santo. O envergonhar-se é a força da virtude. É quando eu compreendo Cristo, eu compreendo a verdade de Deus e me envergonho da minha própria vida, da minha falha e do meu erro. É quando o coração se escurece por causa do pecado e olhamos para a graça no rosto de Cristo e a gente fica vermelho de vergonha. Só tem esse tipo de sentimento quem conheceu o Espírito e quem conhece o Senhor Jesus Cristo. Esdras, quando vê o pecado do povo, no capítulo 9, ele diz, estou confuso, Deus, e envergonhado para levantar a ti a minha face. Ele está com vergonha de orar a Deus. E eu bem sei o que é isso, porque eu já pequei contra o Senhor e me ajoelhei para orar e eu mal conseguia falar com Deus. Eu só chorava e dizia, Deus, eu tenho vergonha de mim. Tenho vergonha de ser seu filho. Tenho vergonha de viver essa vida que o Senhor tem me colocado. Não é o Senhor que tem me conduzido ao erro. Eu que sou miserável e pecador. Então Deus foi restaurando a minha vida, tratando o meu coração, me levando ao arrependimento, mudando as minhas formas de pensar, a minha ética, o meu viver. Observem, o filho pródigo ele está tão envergonhado que ele chega perto do pai, depois de dizer que ele pecou contra, ele diz, eu não mereço ser seu filho. Tem ideia do que é isso? A vergonha. Eu não mereço, pai, ser chamado de filho. Eu sou diferente, sabe, pai? Eu saí pela porta, eu vivi o que eu quis. Eu estou arrependido, mas não me chama de filho, pai. Me bota para ser um trabalhador seu. Observe que a gente se diminui, mas aqui não é o diminuir. da baixa autoestima, não, gente. Aqui é você dizer, eu não sou nada. Porque meu Deus é pleno, santo, justo, verdadeiro. Deus, ele é maravilhosamente santo. E por Deus ser tudo isso, o arrependimento causa na gente um acanhamento santo, uma certa vergonha diante de Deus, quando nós conhecemos quem realmente somos. Se nós nos sentimos muito bons, muito santos, muito maravilhosos, a gente entra na presença de Deus dizendo assim, Deus, obrigado, porque eu sou santo, eu sou bom, eu jejuo 3 vezes na semana, eu sou o cara, Deus. Agora, esse pecador aí, ó, aí o pecador está batendo no peito dizendo, miserável pecador, miserável pecador, miserável pecador. Jesus mostra as duas imagens para mostrar onde há arrependimento e onde não há arrependimento. E a linguagem é sempre essa. Se Cristo não estiver no coração do pecador, não há vergonha, não há arrependimento. É quando Cristo é dono do coração que há verdadeiro arrependimento. O Catecismo Maior diz assim, o que é arrependimento que conduz à vida? O que é isso? E a primeira verdade que ele diz, o arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora. A linguagem é que nunca sou eu mesmo que entendo o pecado. É a graça de Deus que me alcança e fala ao meu coração, você errou. É a graça de Deus que fala comigo e que me atrai a Cristo. Como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25 e 26. É Ele que diz, é o Espírito que nos concede arrependimento, nos levando ao conhecimento da verdade, para que eu me volte à sobriedade e escape da armadilha do diabo, que me aprisionou segundo a sua vontade, diz o apóstolo Paulo. Então, quando nós somos exortados por causa do nosso erro, eu me arrependo pelo poder do Espírito e não por uma consciência pessoal. Portanto, o homem não se arrepende por decisão própria, por algo que já está em mim e eu me arrependo, por um ato efetivado por uma consciência movida por vontade pessoal, autônoma. Isso é impossível. Você só reconhece o seu erro se Deus falar, iluminar o seu coração e você perceber. Você não reconhece, não se arrepende por causa de frustração, por exemplo. Ah, teve um problema no relacionamento lá fora, aí começou a ser crente, veio para a igreja, se desiludiu com os homens, se desiludiu com as mulheres, né? Ele está frustrado com o mundo não dá certo para ele, ele veio para a igreja. Não vai ficar, porque não é arrependimento. No máximo, ele é a semente que caiu ou no caminho, ou sob as pedras, ou dentro dos espinhos. Uma hora ele vai dar o fora. Porque ele não vai ser sarado no fundo da sua alma. Porque ele não vai encontrar arrependimento verdadeiro. Não é uma decepção moral que lhe traz a Cristo. Ah, eu fui acusado injustamente, eu fui traído. Aí você vem para a igreja. Nada disso, gente. Nada disso. Arrependimento é quando Deus irresistivelmente queima meu coração e diz assim, você é pecador. E você precisa de mim. Ou você vai para o inferno. É abrir os olhos para a verdade divina. É compreender aquilo que jamais é compreendido sem o Espírito Santo. Portanto, é a operação do Espírito Santo no coração do pecador que o revela a palavra. Portanto, o arrependimento real só é possível aos eleitos quando eles são objetos da misericórdia de Deus e destinados à salvação. Irmãos, arrependimento só nasce no coração de um solo que foi preparado anteriormente por Deus para receber a palavra. Você pode falar o que você quiser. A pessoa só se arrepende quando o Espírito fala de dentro para fora. Sua vida pode ser um inferno, você não se arrepende. Eu conheço pessoas que eu preguei o Evangelho, a vida é absolutamente destruída, não se arrepende. Porque essa visão é dada do alto, do Senhor. Portanto, em primeiro lugar, o arrependimento verdadeiro, ele reconhece o seu pecado. Em segundo lugar, o arrependimento verdadeiro, ele busca restauração. Primeiro ele se arrepende, depois ele busca restauração. Leia para mim o verso número 7. Davi pede para ser restaurado. Davi pede para ser limpo. Ele diz, purifica-me com hissopo. O hissopo era usado nas purificações para retirar manchas. Era usado para lavar roupa. É por isso que a linguagem diz que Jesus estava mais alvo, a sua roupa, mais alva do que qualquer lavandeiro podia lavar. A linguagem do brilho da glória. A linguagem de tirar a mancha, a nódoa do pecado. Então, Davi aqui está dizendo o seguinte, eu tenho consciência do meu pecado e eu sei que só quem pode limpar esse pecado é Deus, através do sangue de Cristo. É por isso que ele está pedindo, olha, Deus, não me repulse da sua presença, me mantenha aqui na tua presença. Verso 11. No verso 12 ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação. A linguagem aqui, queridos, não é que Davi perdeu a salvação. A linguagem é simples. Ele perdeu a alegria de ser salvo por causa da presença do pecado. O pecado que não é confessado, você não tem alegria de salvação. Se você for filho, salvo, está em Cristo, enquanto você não confessa e se arrepende, a sua vida é um tormento. Porque essa é a linguagem de Deus. O Espírito fala ao nosso coração dizendo que estamos em pecado. A linguagem da doutrina, é que é a operação do Espírito Santo que faz reconhecer o erro e nos faz ver o perigo do pecado. Portanto, para haver arrependimento, é necessário que o Espírito Santo aplique a graça de Deus dentro do nosso coração e que ele atue no escondido da nossa alma mediante a palavra de Deus. Porque é a palavra que diz o que é certo e o que é errado. E a partir do momento que a palavra fala ao meu coração, no escondido, no recôndito da minha alma, Deus fala. Portanto, o Evangelho, ao ser comunicado ao predestinado, ou ao eleito, ao nome que você quiser dar, aquele que foi separado para a justificação, encontra nele e exclusivamente nele um solo fértil, intencionalmente preparado por Deus para cair em arrependimento. É você ouvir a palavra e reconhecer-se pecador. Portanto, quando eu olho para Cristo, ou como Isaías, que eu acabei de falar, olhou para Deus, ele diz, ai de mim que sou um homem impuro, e vivo no meio de pessoas impuras, eu que tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, ele faz uma linguagem mostrando que não só ele, mas todos os homens são pecadores. Isso tem que me levar a uma torpeza e uma odiosidade dos meus pecados. Eu tenho que abominá-los. Esse arrependimento, ele só acontece quando o pecador reconhece o seu estado pecaminoso. É quando ele recapitula os seus pecados. É quando ele analisa a si mesmo e entra em crise por causa da sua infidelidade, por causa da sua desonestidade, por causa da sua ofensa contra Deus. Aí eu entro em crise. Enquanto isso não ocorre, não há arrependimento, e o mais interessante, não há conversão. Porque é um processo direto. Arrependimento, conversão. Senão, não há mudança no nosso coração. Aqui, é quando eu sou contundentemente confrontado pelo meu pecado e ele está diante de mim, como disse Davi. E não existe nada que não seja exposto diante de Deus. É como diz o Salmo que fala que Deus esquadrinha a nossa vida. Eu nem falei, Deus já sabe o que eu vou falar. Eu nem levantei, Deus conhece meu dia todo. A linguagem é: Senhor, o pecado está diante de mim, mas eu sei também que todo o tempo está diante do Senhor. Quando isso ocorre, eu apreendo, não é aprender, é apreender. Eu apreendo a misericórdia de Deus em Cristo e como Ele age no coração daqueles que se arrependem. Eu consigo perceber a misericórdia de Cristo, por pior que seja o meu pecado, ele pode ser o pior. Eu compreendo que Jesus pode me perdoar. Eu compreendo que Jesus morreu para que eu tivesse uma vida transformada e fosse liberto daquele sofrimento e daquele pecado. É quando o Espírito Santo fala ao coração do pecador eleito do seu pecado. Especialmente do pecado de incredulidade, e faz buscar restauração em Deus. Porque é exatamente o que acontecia comigo. Eu era absolutamente incrédulo para com as coisas do Senhor. Eu não cria em nada disso. Se alguém dissesse que eu ia para o inferno, eu dava risada. Ainda brincava, se for open bar, meu amigo, eu vou mesmo. Porque na minha cabeça, inferno não existe, não existia. Então, não me arrependo dos meus pecados. Mas quando você tem Cristo e você entende que tudo que existe não veio do nada, quando você entende que existe um Deus nos céus que consegue parar o mar e a tempestade, quando você entende que existe um Deus que anda sobre a terra, que andou sobre a terra e que é glorioso o suficiente, e o sol é uma baganinha cósmica, se ele quiser apagar, assim ele apaga. Quando você entende que existe um Deus grandioso, você diz: existe inferno. Porque ele morreu por mim. E aí você diz: olha, eu tenho medo do inferno. Só tem medo do inferno, gente, quem vai para o céu. Quem e se arrepende para não ir para lá. Porque entende. O Espírito Santo entende Cristo. Quem não é revelado Cristo, o inferno é uma brincadeira. Ele ainda diz que quer ir, porque lá é que as pessoas legais vão estar. Porque ele não compreende a dimensão da verdade. Se não existe Deus, não existe inferno. É diretamente o raciocínio, né? Portanto, é o Espírito Santo que vai no nosso coração nos convencer da justiça, do pecado e do juízo de Deus, que é inferno. João 16, 8. Então, a partir do momento que o Espírito Santo me revela a Cristo, ele me revela a mim mesmo e me revela o juízo. Imediatamente essas coisas são reveladas ao nosso coração. E para mim, como teólogo, eu entendo que conhecer a Cristo e a mim mesmo ocorre concomitantemente. Eu olho e digo: Jesus é o Senhor, ele é Deus. Eu sou pecador. É automático, as duas coisas ocorrem. E você vê o seu pecado. E você se converte. E toda vez que você erra, você confessa, porque você sente esse arrependimento, esse constrangimento no seu coração. Porque você foi vocacionado pelo Espírito. Você foi, o Espírito demonstrou o juízo de Deus aos faltosos, e ele mudou o seu coração. Aqui, esse arrependimento me conduz à restauração, a ser restaurado. Ser tratado em Deus. Porque senão não é arrependimento. Né? O cara se confessa e vive tudo do mesmo jeito, significa que ele não se arrependeu. Né? Ele acha que está fazendo o que é correto. Terceiro lugar. Primeiro é o quê, gente? Primeiro lugar, vamos lá? Reconhecimento do pecado. Segundo lugar, arrependimento verdadeiro me leva buscar restauração. E terceiro lugar, o arrependimento verdadeiro me leva a uma mudança de atitude. Eu já falei várias vezes, então a gente vai entender isso aqui. Veja o verso de número 10. Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você sabe o que, é que Davi está dizendo aqui? Ele está dizendo, Deus, eu não sou capaz de ser santo. Eu não sou capaz de ter um coração puro. Eu não sou capaz de viver em santidade. Então ele diz, Deus, cria em mim. Muda, Deus, o meu coração. Davi era calvinista, gente, não tem para onde correr. Né? Não somos nós, não sou eu, é o Espírito, é o poder de Deus que muda o meu coração. E ele diz assim, põe em mim um espírito inabalável. Em outras palavras, Deus me impõe um espírito perseverante em ti, para que eu não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que eu não venha a pecar contra ti. Me dá um espírito reto. Sabe o que Davi está dizendo? Cria em mim, Deus, um coração que faça a tua vontade. E me faz pagar o preço do caminho de seguir a ti com um coração que não desvie da sua vontade. É fácil isso, irmãos? Não é não. Jesus disse que seguir a ele é carregar a cruz. Arrependimento é quando você pega a cruz e carrega. Muda a sua atitude. Sua atitude natural era correr para longe da cruz. Sua atitude natural é não fazer o que Deus quer. Sua atitude natural é ir de encontro a Deus e achar que tudo que é bom para você, Deus vai dizer, é legal, é bom para você, é legal. Não é assim. Jesus disse, aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a cruz e me siga. Jogue fora a sua vida. Tome a cruz e venha após mim. É difícil, irmãos. Não é para qualquer um. Pode ficar tranquilo, a portinha é estreitinha. Difícil, muito difícil. Não é para qualquer um. Eu fico muito tranquilo em dizer isso, porque eu estou na mesma guerra que vocês. Na mesma dificuldade que vocês. De santidade, de viver para a glória de Deus. Davi diz assim, devolve-me, Senhor. Restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o espírito voluntário. Mais uma vez, ele é calvinista, ele está dizendo assim, me sustenta com o espírito que tenha vontade. Voluntário é isso, né? Me leva a estar próximo de ti. Muda a minha atitude. Faz com que eu tenha vontade de fazer a sua vontade. Porque a minha vontade é sempre de fazer a minha. Isso é arrependimento. É difícil da gente entender isso. Às vezes eu vejo alguém se batendo contra a vontade de Deus, eu tenho vontade de abrir a cabeça e enfiar dentro, mas eu não posso. Lembra? É o Espírito, e é de dentro para fora. Isso não é um poder meu e nem seu. Davi pede para mudar ele de tal forma. Verso 14, ele diz assim, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação. Sabe o que ele está pedindo para livrar do crime de sangue? Porque ele assassinou Urias. Aqui é um duplo pedido na minha cabeça. Né? Eu entendo assim, Davi disse assim, me perdoa, Deus, porque eu matei Urias. Me livra esse crime de sangue. Mas eu entendo assim, me livra de cometê-lo de novo. Eu não quero mais matar ninguém. E o matar aqui, não é que Davi não matou mais ninguém, não, gente. Davi matou gente, mas... gente para dar de pau, porque ele era um guerreiro. E o reino do céu se expandia pela espada, então a guerra era contra carne e sangue. A expansão do reino no Antigo Testamento era bélica. Davi matou um monte de gente. Davi não assassinou mais ninguém. Assassinar é diferente. Deus está dizendo, ele está dizendo para Deus, Deus, eu não quero mais assassinar ninguém. No Novo Testamento, a nossa guerra contra carne e sangue cessa. Porque Paulo diz claramente que a nossa guerra agora é contra, não é mais contra a carne ou sangue, mas contra potestades e principados. Ou seja, a guerra ela mudou para um outro lugar. É por isso que quem odeia, por exemplo, um homossexual é burro. Quem maltrata um homossexual é burro. Ele não entendeu que você ama o pecador, mas você odeia o pecado dele. E ele está nessa, nós cremos assim, por causa do pecado. E você sabe por que um homossexual ele não se arrepende do erro dele? Porque na cabeça dele ele está certo. E a Bíblia está dizendo que ele está errado. Todo aquele que diz assim, ah, o homossexual está certo, é amor. Ele não se arrependeu, nem ele, dos seus pecados, e nem entendeu a vontade de Deus. Judas diz, no verso 23 da sua epístola, que nós devemos odiar a roupa, até a roupa manchada pelo pecado. Odiar, mas é odiar a roupa. Sabe qual é o significado ali, gente? É que a Bíblia diz que nós temos que nos despir do velho homem. Então, a roupa manchada pelo pecado é a minha velha vida. E me revestir de Cristo. É por isso que existem pessoas que realmente se convertem e abandonam suas vidas passadas. Eu tenho grandes amigos que eu amo com profundo amor, beijo do rosto, são homossexuais. Mas eu não concordo em absolutamente nada com a vida deles. Nada. Porque a Bíblia é clara em dizer que é pecado contra Deus. Eu posso pregar isso? Posso. Eu não posso obrigar as pessoas a viverem o Evangelho. Porque você não vai obrigar quem não se arrependeu. Entende? Ele tem que se arrepender. Para mim, homossexualidade não é diferente de um mentiroso ou de qualquer outra coisa. Pecado para Deus é pecado. Você ama o pecador e abomina o erro dele. Só quem encontra arrependimento verdadeiro se volta para Deus. Temos uma ideia. Aquele que não se arrepende, ele tem a seguinte ideia. Deus, ele é amor. E ele ama todo tipo de amor. Isso é a maior mentira que existe. Maior silogismo que pode existir. Por que, que isso é um silogismo? Porque não existe amor sem justiça. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Um pai que não corrige um filho porque ama, ele não ama o filho, porque o filho vai ser tudo menos uma pessoa correta. Um Estado que não cuida daqueles que se rebelam contra o Estado, ele não está sendo em favor dos seus cidadãos. Ele está permitindo que outros sofram por causa desses que estão errados, que precisam ser corrigidos. É como uma moça uma vez disse, com um olho desse tamanho, assim, ó, estourado para mim. Mas eu sei que o meu marido me ama. E eu disse para ela, se ele te amasse, ele jamais lhe dava um soco desse na sua cara. Então, essa ideia de amor, sabe? Que é amor de qualquer jeito. Deus não é assim, gente. Há justiça. E justiça é contrato. Quem estudou direito, quem estudou Estado, sabe. Justiça é contrato. Justiça é o que foi acordado. Então, se você diz, eu sou cristão, você está assinando o contrato de que você vive aqui. Esse é o seu contrato. Toda vez que você o quebra, você está dizendo, eu não amo a Deus. É por isso que você tem que se arrepender e mostrar que você ama. Jesus disse, aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Aquele que não se arrepende, não ama a Cristo e não foi convertido pelo poder do Espírito. Olha só, Jesus disse assim, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Davi diz isso no verso 17. Em outras palavras, ele está dizendo assim, não adianta você dizer que é crente e vir aqui participar de um culto, viver tudo certinho e não se arrepender. Quando Jesus diz misericórdia quero, gente, é porque ele é misericordioso. E se você se arrepende do seu pecado, ele te perdoa. Mas se você pratica o culto a Deus sem arrependimento, vivendo do jeito que você quer, você não tem um coração contrito. Você entende? Não tem envolvimento. É como um marido que faz um contrato com a esposa, diz assim, eu vou casar com você, eu vou viver com você, mas eu vou ter a mulher que eu quiser. Que contrato é esse? Se ele for um contrato cristão, ele está errado. Mas lá fora tem 1 milhão de casamentos desses. fui acordado antes, você sabia disso, que existem casamentos doidos assim. Vamos casar, eu vivo do jeito que eu quiser, eu vivo do jeito que você quiser. Para os dois, está certo, esse é o acordo deles. Diante de Deus, isso está certo? Diante de Deus, eu, como pastor, eu vou aceitar isso e dizer, seja aqui da igreja, seja conosco, à vontade. Ah, eu sou cristão. Né? Adultero, adoidado, mas eu participo da mesa do corpo de Cristo. Sem arrependimento, nunca leu 1 Coríntios 11. Nunca leu para entender que quem come da mesa do Senhor, indignamente, come e se torna réu do corpo de Cristo. Em outras palavras, quando você come vivendo de qualquer jeito da ceia do Senhor, você está sendo culpado pela morte e pela crucificação de Cristo. Quando eu não conheço teologia, tudo é muito fácil. Mas quando eu entendo a Deus e o amor dele por nós, e que não é qualquer amor que aceita a gente de qualquer jeito. De qualquer jeito ele aceita quando a gente se converte. Mas a partir do momento que eu assumo a minha responsabilidade pública de ser batizado em nome dele, e publicamente eu digo para a igreja que eu vou viver segundo o padrão da Escritura, ah, meu irmão, a Bíblia é clara em dizer que Deus não se agrada no voto de tolos. E Deus abomina os tolos, porque dizem uma coisa e fazem outra. Então, um arrependimento confessa o seu erro porque encontrou misericórdia, porque entendeu a misericórdia de Deus e vai viver para Deus. A mudança de atitude leva o pecador tanto a se entristecer pelos seus pecados, a aborrecê-lo, como diz Judas, verso 23, mas leva também a viver constantemente para Deus. O Espírito me tensiona e me impele a fazer a vontade de Deus. Então eu vou viver agora, vou me despir do velho homem, vou me despir das minhas velhas, dos meus velhos hábitos e eu vou viver segundo Cristo. Eu vou viver caminhos de obediência. Por isso que Jesus diz, aquele que me ama, cumpre, obedece os meus mandamentos. Vive segundo o que eu disse. Isso que é ser discípulo, né? É seguir o seu mestre. Portanto, arrependimento é o momento glorioso em que Deus descobre a nossa vida. Mas não é descobrir porque Deus não estava nos vendo, não. É desvelar a minha vida. É quando Deus desvela a nossa vida e a gente começa a ver segundo os olhos de Cristo. A gente começa a ver que no mundo há caminhos de morte e de vida. A gente começa a ver o poder do Espírito Santo operando na vida e nos corações. A gente começa a ver pessoas indo para a morte. A gente começa a ver que no mundo há anjos e demônios. A gente começa a ver tudo aquilo que é só visto pelos olhos da fé. Deus nos desvela. É quando Deus nos toca. É quando Deus nos chama. É quando Deus nos acolhe nos seus braços. Ainda que seja o pior erro, ainda que seja matar Urias, Deus nos acolhe nos seus braços. E passamos a viver novidade de vida. Um cristão verdadeiramente arrependido é alguém que detesta o pecado. Não é alguém que barganha ou acha bonitinho o pecado. É alguém que ama a Deus e a sua palavra e o que Deus disse. Tudo o que o mundo diz aí fora, pouco me importa. Eu não estou preocupado com o que é belo para o mundo. Quem se arrepende, entende que tem que viver o que é belo para Deus. E em último lugar, e agora bem mais rapidinho, após ter percepção do pecado, após pedir restauração, após mudar a minha atitude, em último lugar, arrependimento verdadeiro considera a consequência do pecado. Se eu não me arrepender, o que é que ocorre comigo? Se eu não mudar a minha vida, o que é que ocorre comigo? Davi, no Salmo 38, verso 3, ele diz: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, ó Deus. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Irmãos, a consequência do pecado é a morte, diz a Escritura. E sofrimento. Mas esse sofrimento, ele é dado por causa do afastamento de Deus. É isso que nos faz sofrer profundamente. Quando nós nos afastamos do Senhor. Jesus disse que um pecador que se converte, que limpa a sua casa, que muda a sua vida e volta para o mundo, o seu último estágio é pior do que o primeiro. Você sabe o que Jesus está dizendo? Ele diz assim, que se a casa está arrumada, o demônio que saiu volta com mais 7. É a palavra de Cristo. E eu já vi pessoas que não se arrependem viverem vidas absolutamente destruídas. Gente que destrói família, casa, tudo. Perde tudo. Porque o diabo faz festa na vida. Aí você diz assim, pô, Deus é mau, né? Não, Deus não é mau. Mal é você que não se arrepende. Mal é você que não entende que Deus morreu por você e você está trocando a vida eterna por coisas que são passageiras. O abandono do pecado é o último ponto de arrependimento de Thomas Watson. Mostra o seguinte: é quando eu me converto ao chamado de Deus e abandono completamente o pecado. É como Jó, no capítulo 11, quando ele lança longe o pecado. E eu morro para o pecado para viver para Deus uma vida de arrependimento. Enquanto eu não contemplo o que é a vida sem Deus, eu não consigo entender que eu tenho que me arrepender. Claro que primeiro eu tenho que ver a minha vida com Deus. O arrependimento vem por essa contemplação do divino. Mas, em contrapartida, eu vejo a minha vida sem Cristo. Jesus disse assim para aqueles homens, João capítulo 6, vocês querem ir embora? Podem ir embora. Vocês só querem comida, vocês querem tudo, menos o que eu tenho para dar, ou seja, salvação. Vocês querem comida, dinheiro, tem um monte de pessoas procurando Jesus dessa forma. Jesus disse, podem ir embora. E diz o texto que todo mundo foi embora, gente. Ali é entre 3 a 6 mil pessoas. É gente para dar de pau. Que tinha comido a multiplicação dos pães. E Jesus, que é um doce, doce mesmo, mas sabe que tem que ser duro, virou para os apóstolos e disse assim, vocês também não querem ir embora? Um olhou para a cara do outro assim. Pedro olha para ele e diz, Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de salvação. Esse mesmo Pedro, que reconheceu Jesus como filho de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, que disse que não tem nenhum outro lugar para ir, negou Jesus 3 vezes. E o texto diz que ele se arrependeu profundamente de ter pecado contra Cristo. E a mostra do seu arrependimento passou por todos esses pontos e de uma mudança de atitude de tal forma que Jesus disse para ele, Pedro, apascenta as minhas ovelhas. E Pedro abandonou a vida dele e foi apascentar as ovelhas da casa de Israel. Pedro foi aquele que foi pregar para os judeus, assim como Paulo foi pregar para os gentios. Pedro, desaparece a história de Pedro, porque ninguém escreveu o que Pedro estava fazendo dentro dos judeus, mas eu entendo que deve ter sido algo tão maravilhoso quanto Paulo fez nos gentios. Desapareceu, a gente só vai saber na glória. E ele morre por esse Cristo. Isso é arrependimento. E ainda que você erre, você pede perdão e muda. O que é que você está buscando em Cristo? Uma vida nova ou novas coisas para a sua vida? Qual a sua busca diante de Deus? Uma busca pelo que é externo, pelo que é passageiro. Uma renovação egoísta. Porque você está frustrado com o mundo, porque você quer alcançar alguma coisa aqui na Terra. Qual é o motivo que você está buscando Cristo? Ou você está buscando diante do Senhor arrependimento, espiritualidade, vida com Deus, obediência e proximidade com Cristo? Para isso, para entender que no último dia Ele vai olhar nos seus olhos e dizer: vem, filho justo e fiel, entra no meu descanso, entra na minha eternidade. Para isso, você precisa de arrependimento verdadeiro. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que a tua palavra muda o nosso interior. Mas só muda o interior daqueles que realmente se convertem. Daqueles que realmente o Senhor toca na alma e mostra o caminho que deve ser seguido. Pai do céu, nos dá arrependimento dos nossos pecados. Muda os nossos corações. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.